Nós aqui vamos seguindo. Saudade bate forte, relembra velhos amigos. Hoje só vejo por foto, mano, descanse em paz. Parece que foi ontem, tempos que não voltam mais. Com 16 nos lazer, o ginásio, a casa caiu. Morro da Marola só vai lembrar quem curtiu. Infelizmente, já não estão mais aqui com a gente. Eternamente estarão em nossa mente. Só restou a saudade de vocês por toda parte. Descanse em paz, guerreiros, acabou o combate. Em memória ao Diego, Raniel e Michel, hoje iluminam e nos guiam lá do céu. Aos camaradas, enfim, aqui vai nossa homenagem. Esse som é pra vocês, eternamente um salve. Eternamente um salve, eternamente. As lágrimas escorrem mesmo sem querer. Suas lembranças foi tudo que restou aqui. É difícil, parceiro, é foda a saudade. Mas a vida continua. Mas a vida continua. Daquele jeito, parceiro, guardado na memória. Me lembro muito bem de nossa infância na escola. Como era bom não ser marcado na maloca, junto com os pivete no 9 jogando bola. Só que a gente desandou e o mundo girou. Pois eu perdi seu sorriso, o crime te levou. Faz muita falta pra gente aqui quem te conheceu. Primeiro foi você, depois Raniel morreu. Aí quebrou minhas pernas, hoje o crime venera. A morte está na cidade, só um vacilo já era. Morte sem explicação, chegou, levou meus irmãos. Pra mim eles estão vivos, gravados no coração. Pois a vida da tia, sempre na correria. Pra visitar mano Railson na visita quinta. O baque é louco, o crime é foda, a morte não tem perdão. Pois qualquer um pode trombar ela um dia, Jão. Aqui na terra pode crer, vocês representou. Aí no céu tenho certeza, Deus guardou o mar. Eu prometi não chorar, difícil contar.